Está prestes a começar a terceira jornada da Série C do Campeonato Nacional. Qual é que é o trabalho que a equipa tem feito ao longo desta semana para conseguir a vitória este domingo? Temos vindo a trabalhar bem ao longo das semanas, esta não foge à regra. Estamos focados no jogo domingo e o nosso objetivo é trazer os 3 pontos para o Oliveira. Vai ser a nossa primeira deslocação, para o nosso primeiro jogo fora. É sempre difícil, um terreno difícil, um campo diferente, a relva natural, mas só os 3 pontos interessam. Então considera que será um jogo difícil? Já estudaram a do adversário? Sim. Todas as semanas nós temos o nosso método de jogo planeado. Cada jogo é uma estratégia nova, este não foge à regra. Vamos criar diferentes dificuldades, como todos os jogos. Estudámos bem o adversário e acho que estamos prontos para conseguir todos os 3 pontos. Então estão confiantes? Sim, confiantes somos sempre. Temos 3 pontos em 2 jornadas. Na semana passada o jogo não correu, ou melhor, não fomos passados pela sorte como no dia foi. Fugimos os 3 pontos. Trabalhámos para que os conseguíssemos conquistar, não conseguimos. Bola para a frente, vamos agora para a terceira jornada. Hoje o adversário é o Sertanense. Estão os 3 pontos em disputa, é por isso que nós vamos lutar.